Momo na 340. Autoriza direto Momo, Flock, para encostar o Sideral 9970. Mantenha a saída, Sideral 9970. Mantenha a saída. A aeronave da TAM à frente via parte principal Índia, ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Avião 50, só um instante para iniciar, por gentileza. Exuno 53, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Isso aí, Alfa, tem condição de agilizar até a entrada do pátio principal? Gol no 649, após a aeronave da APSA, ingresso de leste, portão 02. Avião 50, acordando com a equipe de solo após a aeronave retaguarda que está sendo rebocada. Liberado o setor retaguarda, tem nível pushback, funcionamento, reporte táxi. QXC Alpha, assim que a aeronave da Gol parquear no 02, está livre ingresso no pátio principal e reporta no término de ping número 5. Rio 98 Luno, chame centro Recife 2545, alterno 2005. 685 secundário. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento calmo. 5 Delta, informação hotel, confirmando destino Manati. Cargo 6570, ponto espera 90, pronto para decolagem. Avista cargo 6570, alinhar e manter após o aeronave da TAM. Alinha e mantém após o TAM 6570. Alfa está livre, ingresso no pátio principal, agilizando na medida do possível. Ô Salvador, muito bom dia, o Xané 6219 para o Galeão, nível 340, própria cópia. Xané 6211, informação hotel, tem pré-aprovado nível 340, copia, aguarda a coordenação. Corrigindo, eu tenho pré-aprovado 360. Copia ou aguarda a coordenação 34? Copia. Após pede o 34, Xané 6219. Gente, autorizado então, Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peso 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5456 no transponder. 20.8, bom voo. 10.8, bom dia, 3.53. Flight plan. 120.8, 5.456, transponder, o Xené 6219. Xené 6219, correto, portão 7, chama pronto para pushback, acionamento. Ciente, chama na pronto para pushback, acionamento, está no 7, o Xené 6219. Bom dia, está 3053, cruzando 1.600 pés, ascensão 360. Está 3053, saída da Elso, para nível 360, contato radar na decolagem. Perfil da Elso, subendo 360, 3053. Aeronave da Azul, no pushback no pátio 3. Táxi via pátio principal Índia, tentando a aeronave à frente, irá parquear para o 05. O ponto de espera a torre, 1.8.95, ajuste no 0.3, um bom voo. Alves da 6570, decola as 1-2, controle agora 120.8, bom voo. 08, graças. Controle Salvador na Alves da 6570, decolou a cruz da 1700. Alves da 6570, contato radar na decolagem, só fazendo 350, saída Fuca. Fuca 350, 70. Informação hotel, Guarulhos 360, confirma. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peso 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5537 no transponder. 0 graus, 04 mais. Confirmando retorno para a posição do Pátio 3. Sim, enter. Um avião no 50, decola aos 15, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208. Azul 9150. Azul 9150, saída Coral, para o nível 120. Coral 120, Azul 120. Então, 3153, chama o centro Recife, 251, alterno 3325. 3325, bom dia, 3, mano. Direto Leal, azul 9150. Mantenha a coral, aguarde. Minha 570, chega no centro Recife 1245, alterna 12685. 2545, 2685. 9150, confirme. Vai manter 120 até Confins? Afirmo. Confirme a próxima ponta após o VR de Ilhéus, o NDB Ilhéus? É, Dente. Confirme? Posição Delta Eco, November Delta Eco, Dente. Dente, aguarde coordenação. Informação Hotel Confere, Maceió, autorizado nível 190. Decolada 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju e após conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5540 no transponto. Vitória 2223, informação hotel, Vitória da Conquista, 180, copia. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, e após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5536 no transponto. No pátio 3, uma pronta para o espectro no momento. Autorizado na porta, tá? Bravo, que Luiz, que prossiga via corredores, reporte Paripe, QNH 1013. Azul 9150, serviço radar terminado, chame agora controle Ilhéus 1201. Goma 092, vamos ver autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível 050. Goma 092, voe direto do NAS. Zona 755, bom dia, autorizada a chegada bom, se desça para o nível 050. Zona 759, taxa Índia, ponte espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Número 649, só um instante, cópia, prepara a saída da Euleda aguardando. Saia 2223, autorizado, reporta Taiko. Voo 9759, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento variável com 03 nós. Para Porto Seguro, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 120.8, aciona 5543 no transponto. Gente, porta rotatória visual com campo, braço que lisque. No 649 correto, reporta pronto para o estacionamento. Estaria 2223, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre em 118.95, ajuste no 013, bom voo. Estacionamento, Chanel 6211. Azul 4234, só um instante, cópia, prepara a saída pública, transição Caju aguardando. O Xané 6211 autorizado para o inspecionamento, reporta a táxi. Reporta a táxi, 6211. Oi, bom dia, Gol no 759. Gol 759, bom dia, contato radar, subatório nível 360, vou em direto Leda. Direto Leda 360, confirmando o gol 1-759, obrigado. Três. 223 a linha decola da 10, vento variável com 04 nós. Gol na 755, redução para 210 nós, número 2 na aproximação. A Azul 4234, copia? Tem. Autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8, aciona 5541 no transponto. Gente, Bravo de Luiz, que está no torre, 1-1-8-9-5. Do 4234, correto, 43, chama pronto para o direcionamento. Bravo que Luiz, que o ajuste 1013 está presente, autorizado final da 17, reporta correção. Final da 17 aguardando autorização de pouso. Bravo que Luiz. Guarulhos, autonomia 3:45. Xanar 6211, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Via parte depois Índia com torre 1895, com 1013 no general, obrigado. 208, graças. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2223, decolou, perfil armou, a sua escuta. Passageiro 2223, bom dia, contato radar, subataro nível 1180, sem restrições, voe direto árvore. Sem restrição, direto árvore, 2223. Gol na 755, desça para 2 em meu país, ajuste na 0 no 3. Desça para 2 em meu país, ajuste na 0 no 3, gol na 755. Desça na 6225, desça para 3 em meu país, ajuste na 0 no 3, redução para 2209, número 3 na aproximação. Bravo que Luiz, que fica atento a pássaros, final da 17. Autorizado pouso, vento 060 graus com 05 nós. No 050. Ação. Abre a porta, tá? Gol na 759, estamos no centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 060 graus com 05 nós. Gol Salvador 649, só um instante, né? Interior, nave da Trip já finalizando o push no pad 3 e já tá de táxi sem a retaguarda. E o uísque no solo aos 39, autorizado backtrack até o pad 4. Táxi via parte principal Índia. Ponte espera a torre 118.95, ajuste no 093, no bom voo. Estabilizado, procedimento vai reportar na linha, bora 755. Estabilizado, no 092. R da Trip, R da guarda, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Sobre passaria 2223? Prossiga. Possibilidade de coordenação após Arbo, voa direto Conquista? Após Arbo, autorizado direto Conquista, passarão 2223. 23, agradeço. Já está. Está livre o pouso, pistão no zero, vento 060 graus com 049. Gol 1092. E pouso, pistão no zero, 092. Ocean M62, 11, decola aos 41. Chama agora o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, muito obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Bom dia, Ocean M62, 11, nada é. Ocean 62, o nono, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. Direto Leda, Ocean 62, o nono. Cliente, bravo, que Luiz. Ocean 6225, redução para 1990 mais, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Redução para 2000, redução para 1909, para trás estabilizado, o 6225. Na 755, no LS. 755, complexo final de Sami Torre, 1895. 1895, gol na 755. Voador, gol na 755. Gol no 755, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. 7, gol na 755. Valeu, Oxana, 62 anônimo. Assim que a senhora puder coordenar a bridge, a gente está bastante atrasado nesse voo. A gente agradece. Sim, aguarde. América Zebra Line, Test 2006, Finish 1013. Clear the left final report status. Decola SIC autorizado, 5384. Decola SIC autorizado. Alinhar e manter agilizando manobras. 6219. 092 no solo às 44, direita na Fox, 121 na decimal 1 no solo. Direita. O trip 5384, vento 060 graus com 3 nós, está livre, dá 1-0. Livre, decolar. No localizador 6225. Estacionar 6225, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego na sinal a meia dúzia de milhas com 130 no final de pista. Complete sinal chame torre 1895. Contrata com torre 10895, está reduzindo e continuado para a aproximação final 6225. Entende, a ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no 3, morro. O Xané 6225, número 2 para pouso, bom dia, continua a aproximação e aguarda a pista livre. O senhor vai dar no pista livre com o número 2. Trip 5384, decola aos 46, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Foi direto Duna, desça para o nível 050. Olhe, é o trip 5384, bom dia, decolou, está na saída Pucã. Trip 5384, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, vai direto Pucã. Certo, vamos direto Pucã, 5384. O Tango Charlie, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 065. Decola da 1-7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1-20-8, torre em 1-18-95 e aciona 5552 no transponder. Gol no 755, solo aos 47, direita, o solo 1-21-1. Reto já possui POB? Em para acionamento, táxi, torre transfere em 1-18-95, ajuste no 0 no 3, um bom voo, Eco Tango Índio. Vou dar um foco assim da Avianca. No 755, táxi via Alfa, reportando seu táxi 2 Juliette para ingresso. Nós. Livre pouso no 0625. O Guardião 06 visual com foco S da Avianca, final do 1-0. E após a passagem do tráfego autorizado com proa do farol de Itapuã, o vento 040 graus com 5 nós. Passarelo 22-23, estamos no centro Recife, 1260 e alterne 1288. 260-288, passarelo 22-23, bom dia. Solo, Guardião 06. Ciente, Guardião 06, decola aos 49, proa do farol de Itapuã, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado. Oxané 6225, Solos 49, direita 121, decimal 1, o solo. Direita 1211, boa. Controle, o Guardião 06, bom dia. Guardião 06, bom dia. Mantém as condições visuais, às vezes uma 0 no 3. Reporte visual com local de pouso. Posso usar a Guardião 06. Azul 4234, autorizado, reporta táxi. No 649, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 070 graus com 04 nós. 49. América 239, complete final, contact tower, 118, decimal 95. 1895, American 239, go on. Hello, tower, American 239 is with you, final for ILS X-ray. Truth 39, good morning. I have you in sight. Clear to land runway 10. The wind is 110 degrees, 05 knots. American 239. So, gol no 649, decola 51. Controle agora 1208, bom voo. 1208, muito obrigado. Gol no 649, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 649, na saída da El Lida. Gol no 649, bom dia, contato radar, motório nível 360, vou direto Lida. Ciente, 360, Lida direto, gol no 649. Via parte principal Índia, ponto espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Azul 4299, desça para 2000 pés, ajustamos 0 no 3, autorizado final LS, aporte estabilizado. American 239 on the ground at 5-4, turning right in the call ground 121, decimal 1. Okay, turn right in call ground, American 239. Follow me into the gate 1-1. 4234, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 070 graus com meia dúzia de nós. Patango Lima Hotel Zulu, bom dia, voe direto do Duna, desça para o nível 050. Delta, bom dia, informação Índia, confirmando Manati o destino. Autorizado então, 1.000 pés de altitude, decola da 1.7, curva direita via corredor Axé, controle em 1.20.8, torre em 1.18.95 e aciona o padrão 0.125, Mike Eco Delta. Delta correto, já possui POB? Usa para acionamento táxi, torre transfere o ajuste padrão, bom voo. Turno 649, Cano Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 1251, 13325, turno 649, bom dia. Bom dia. TP5384, Sam Centro Recife, 12545 e alternem 12685. Recife, 12545, 12685. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Principal. 234. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, vou direto Puca. 350, direto para o caso 4234. Estabilizou Azul 4299. Azul 4299, complete final, chame torre 1895. 1895, Azul 4299. Salvador, muito bom dia, Azul 4299. Azul 4299, muito bom dia, continua a aproximação, reportando externo, mas está travado. Reportaremos externo, Azul 4299. No externo, baixada travada, Azul 4299. Azul 4299, autorizado pouso, pista no zero, vento 060 graus, 079. Pouso autorizado, na 10, Azul 4299 graus. Bom dia, prossiga. Acionamento a critério para ataque, Capitão Índia.